anticipated moment in racing. Unbelievable! You got it! You got it! Fala galera, Truad, começando a edição número 90, essa edição mais especial do que nunca, né? Começando o Chase aí, e chegou o momento áureo do campeonato, o momento de maior emoção aí, né? Então pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia para todos aí que preferem ouvir no melhor horário, né? O nosso podcast aí, edição número 90, essa semana quem tá comigo é o Hélio Lima. Hélio, boa noite, Hélio. Tudo bem, pessoal? Depois de algumas semanas com alguns problemas, nessa semana eu consegui gravar. Espero poder gravar em pelo menos 6, as próximas 9 semanas, 10 semanas a gente vai ter pela frente, né, Léo? Vamos lá. Vamos lá então, Léo. Começando, né, como ficou para trás a edição de Darlington, né? Dá uma falar bem rapidinho aqui como foi Darlington, né, passar aqui os destaques aqui de Darlington aqui, o vencedor foi o Denny Hamlin, creio que a maioria do pessoal assistiu a corrida aí, o Denny Hamlin dominou a corrida, foi o dominante aí, né, no final até rolou uma estratégia diferente, mas no final aí sobrou a corrida pro Denny Hamlin foi o vencedor, e o Kyle Busch, né, fez o segundo, e a Joe Gibbs, o destaque, claro, da corrida realmente foi a Joe Gibbs fazendo 1-2-3, né. O Kyle Busch chegou em segundo, e o Daniel Soares, uma estratégia maluca, né, tentando vencer a corrida, mas não deu, porque o Denny Hamlin virava 3 a 4 segundos mais rápido que ele, uma diferença de 20 segundos para quase 10 voltas, realmente ele tirou de forma muito fácil o Denny Hamlin, e o Denny Hamlin conseguiu a sua vitória, e mais uma vitória, terceira no ano, na Xfinity Series, lá em Darlington. Uma corrida muito boa em Darlington, apesar do domínio aí um pouco maior do Denny Hamlin, mas uma corrida muito boa em Darlington lá, e uma corrida interessantíssima para o campeonato. Foi onde o Chris Busch, né, conseguiu dar uma boa arrancada na frente do campeonato, onde que ele terminou no top 5, e o Ty Dillon foi apenas o 15º, e o Chase Elliott, ele terminou não muito bem também, o Chase Elliott teve problema, foi o 24º. Para o campeonato foi até interessante essa corrida aí, né? Uma corrida bem legal, apesar do domínio do Denny Hamlin, né? E fiquei de curioso, e realmente é o Joe Gibbs aí fazendo 1-2-3. E só um pequeno destaque aqui, o Ross Stein com o fraco carro número 4, o Lando Castro também com o carro número 1, né? A John Davis aí colocando os dois carros dentro do top 10. Meu amigo Olho Lima, você tem algum destaque da Xfinity em Darlington? Então, Leonardo, você falou, o Joe Gibbs Racing extremamente dominante. O Dani Soares, mais uma vez nesse ano, na Truck Series, já bateu na trave umas duas vezes, né? Quase venceu. Teria ter sido. E sobre o campeonato, o Chris Busch conseguiu recuperar a desvantagem que vinha se acumulando, quer dizer, a vantagem que o Chase Elliott vinha tirando nas últimas semanas, e Bristol principalmente, né, onde o Chris merecia ter terminado ali, até vencido a corrida, ele teve aquele azar no final lá, ele recuperou aqui esses pontos que foram fundamentais para ele se manter na liderança do campeonato, ainda mais depois da prova de Richmond, né, que aconteceu semana passada, onde o Chase se recuperou, né, mas isso daqui a pouquinho, né, Léo? Daqui a pouquinho, né? Aliás, Léo, já vamos falar já, né? Vamos emendar aqui já todo o assunto da Xfinity Series, já vamos falar da Xfinity Series. Vamos pular para Richmond, né? Falamos de Darlington, agora vamos falar de Richmond, que aconteceu no final de semana aí, na corrida na sexta-feira à noite, né? Uma vitória aí muito boa do Chase Elliott, uma vitória que ele mostrou ter o melhor carro. Ele e o Kyle Busch dominaram boa parte da corrida aí, né? O Brian Scott, mais uma vez, andando super bem em Richmond, até parecia que ele seria o vencedor da corrida, mas acabou as coisas não dando muito certo para ele, foi apenas o terceiro colocado. Para quem tinha chances de vitória, amargou um terceiro colocado aí, o Brian Scott, mais uma corrida. O Brian Scott continua aí batendo na trave, né? O Chase Elliott foi vencedor da corrida, quebrou um jejum, se não me engano, de 36 ou 39 corridas sem vencer. Ele não havia vencido. A última vitória dele havia sido em Chicago, que vai ser nesse final de semana agora, né? Praticamente um ano atrás aí, que o Chase Elliott havia vencido, não havia vencido ainda nesse começo de ano, né? Até chegamos a alguns programas atrás aí, né? Alguns podcasts para trás aí, argumentar e colocar aí essa questão do Chase Elliott ficar tanto tempo sem vencer, sendo que o ano passado ele fez um ano espetacular e esse ano ele está fazendo um ano bem mais brando, bem mais tranquilo. Talvez preocupado em mais ser regular do que vitória, mas o ano passado ele queria vitória. Eu via um Chase Elliott mais agarrido no ano passado e não esse ano, que eu vejo um Chase Elliott mais tranquilo. Mas a vitória aí conseguiu ter um bom carro no final da corrida aí. O Kyle Busch não conseguiu superá-lo no final da corrida, apesar do Kyle Busch ter dominado todos os treinos, feito todos os tempos aí, melhor, largou na pole e tal, liderou. Mas enfim, no final o carro número 9 foi o vencedor da corrida. O destaque aí é o Erik Jones, que fez um top 5 com o carro número 20. Ele estava no carro 20 com o patrocínio da GameStop, né? E o Elão, que não podemos deixar passar aqui, né? Os irmãos Dillon terminou no top 10, né? O Chris Buescher, ele foi apenas o décimo colocado. Eu falo apenas porque o Chase Elliott venceu. E o Ty Dillon foi o oitavo, e ele foi apenas o décimo. Então aí no campeonato aí ficou mais ou menos ruim para ele, né? A diferença de 29 pontos caiu para 21 pro Chase Elliott, né? Então ele já perdeu um pouco do terreno aí. Lembrando que a maior diferença entre o do Chris Buescher quando ele assumiu a liderança, né? A maior liderança dele foi de 36 pontos e agora volta apenas para 21 pontos. Né? Mas eu creio que até o final do ano aí, ele vai conseguir fazer essa manutenção aí. Agora é hora do Chris Busch fazer uma outra corrida para mostrar assim, pessoal, tô aqui, sou líder, calma aí que aqui tá dominado o negócio aqui, né? E um destaque muito positivo, Elião. Você como é eu penso que o Pedro, né, que como o Pedro sempre tá jogando aí, ele saberia até falar um pouco mais para nós aí. O Josh Berry estava no carro número 88 da General Motorsports. O Josh Berry foi encontrado, né, nas pistas ovais e virtuais, né? Ele foi encontrado no mundo virtual aí, o Josh Berry. Então o Dale Jr. conheceu ele jogando online, né, no Sim Race, e ele acabou pegando corrida no regional aí e foi indo, foi indo, foi indo. E agora ele tá aí no. Ele fez esse final de semana a corrida aí no carro 88, o Josh Berger, se não me engano, é a segunda ou terceira largada que ele faz lá na Xfin Series aí, né? Grande destaque pro Josh Berger. Ele largou na quinta posição e terminou a corrida em sétimo colocado, fazendo aí um top 10 aí para ele aí. Muito interessante essa história aí, né? Então, para quem corre online aí, realmente. Há uma luz no fundo do túnel. É, Leão? Então, né, Léo, o Josh foi muito bem, aproveitou a chance dele, né, mas só destacar que os carros da Junior Motorsports estavam muito fortes. Chegou um momento ali que os três carros estavam no top 4 ali, só que o Riggins Smith perdeu o desempenho no final do dia e o Josh Berry sofreu com problemas dos pits, né, na última parada, e também ele não estava relargando tão bem, mas ele terminou no sétimo lugar aí, ganhou pontos aí para quem sabe fazer mais provas no ano que vem, né. Em relação ao campeonato, né, indo direto aqui, eu acho que o Chris Buescher fez uma prova no nível uma prova comum para ele, né, terminar em décimo lugar ali no top 10. O que ele não contava foi com essa excelente atuação do Chase Elliott. Agora, a grande questão é saber se a Junior vai ter essa força nos próximos finais de semana, né, nas próximas 9 corridas, né, faltam 9 ou 10, não. Isso foi a 25ª, né, É. vão faltar umas Não, foi 26º. 26ª, então vão É. faltar Falta sete. sete provas, né? Sete provas. Sete provas, né? É saber se a Júnior vai poder dar esse equipamento em outros finais de semana. Bem que o Buescher, em algumas semanas, ele também consegue andar no top 5, né? Esse é o grande ponto de interrogação. O que eu acho que complica para o Chase Elliott é que daqui para frente, como a maioria das provas, uma exceção ou outra aqui, A grande maioria das provas, acho que de agora até o final do ano, né, Léo? Vai ser todas as provas com a Split Cup, né? É verdade, Léo. Então, e aí com os Cup Drivers competindo, a situação se complica pro Chase Elliott vencer outra prova, né? Enfim, Leonardo, foi isso aí. Eu acho que o campeonato está se afunilando ali entre o Chase Elliott e o nosso amigo Chris Buescher, né? O Ty Dillon, né? Descontou pontos do Chase, né? Quer dizer, descontou pontos do Chris, mas mais uma vez ele não conseguiu um resultado tão contundente que o coloque também com força para você falar que ele vai ser campeão, né? Leonardo? Verdade, Elião. O Ty Dillon aí, ele que vai amargando aí, né, Elião? Mais um ano aí, o Ty Dillon vai amargando aí. Não, não, não sei. Vamos deixar esse assunto para outra hora aí, né, Elião? Pessoal, como essa edição aqui a gente está fazendo um pouco diferente, vou agora passar para Sprint Cup. Lembrando que vamos só repassar os resultados aí, né? Mas o foco mesmo, vamos dar um foco maior para o Chase, né? O Chase que começa já nessa semana em Chicago, já começa a primeira etapa das 10 aí, né? Onde que agora tudo é diferente. Vamos falar aí como funciona o Chase, os pilotos que estarão aí, as 16 nações, né? Como a NASCAR vem fazendo a chamada aí, né? Então, vamos passar os resultados aqui. Vamos voltar então aí para a Sprint Cup, né? Vamos voltar, vamos passar para a Sprint Cup, mas vamos voltar lá em Darlington, né? Vamos falar de Darlington. Lá em Darlington, no final de semana lá, a Sturton 500, uma das corridas mais tradicionais da NASCAR aí, né? Além de ser tradicional essa corrida aí, até que enfim ela voltou para o final de semana, como sempre foi no final de semana do trabalhador, né? E agora ela voltando para a data de origem dela, a data que sempre foi dela, né? Com essa volta aí, fizeram o final de semana retrô, uma grande sacada da NASCAR aí, vários shames, várias coisas aí legais aí, né? A Goodyear trouxe o pneu que era usado na década de 70, muitos shames antigos, muitos shames relembrando os carros antigos aí, e não é lembrando carro antigo de década de 90, não, lá de 70 mesmo, coisa assim muito legal mesmo, valeu muito a pena. E todo esse clima aí, tudo isso, pessoal, gerou um aumento de 5% na transmissão da corrida. Foi a corrida que teve, todas as corridas do ano vem tendo queda na audiência. Essa corrida aí, ela teve o aumento da audiência. Creio que foi graças a todo esse clima que foi criado, né? Esse clima todo legal aí de retrô, né? Creio que isso aí realmente atraiu muita gente. A pista sempre lota, claro, né? Mas na televisão criou uma expectativa muito boa, né? Ainda mais que a Sprint Cup ficou uma semana sem correr, né? Tivemos um final de semana retrasado aí, tivemos só a Xfinity e a Truck Series na pista, né? Então a Cup descansou, então aí realmente valeu a pena aí. Continua o domínio da Joe Gibbs, né? Lá em Darlington, lá, Cal Edwards realmente venceu uma corrida esse ano. Né? A outra vitória dele para mim não foi, não podemos considerar uma vitória, que foi meio que estratégia com chuva, combustível, né? Uma estratégia um pouco mais de sorte, arriscando realmente ali. Agora uma vitória mesmo, uma vitória de que liderou as voltas ali e tal, uma vitória convincente, realmente aí uma primeira vitória do Cal Edwards no ano aí, foi convincente, foi essa, só que foi a segunda vitória do Cal Edwards no ano aí. E lembrando que o Cal Edwards não foi o piloto que mais liderou, ele apenas liderou as últimas voltas, né? Não havia liderado nada durante a corrida aí, o Cal Edwards, né? Liderou as voltas mais importantes da corrida aí, o Cal Edwards. Ele até chegou a liderar durante as voltas ali, as paradas em bandeira verde, né? Então parabéns ao Cal Edwards aí pela sua vitória lá em Darlington. Né? O Keselowski, que foi o piloto que mais liderou, ele terminou a corrida em segundo. O Denny Hamlin foi o terceiro, o Logano o quarto, o Harvick o quinto. O Kurt Busch, Kyle Busch, Dale Jr., Martin Truex Jr. e o Kyle Larson fechando o top 10. Vemos assim, vem tendo aí, eu não sei se você vai compartilhar da mesma opinião aí, caminho aí, vem tendo aí uma briga muito grande aí entre Joe Gibbs e Penske. as outras equipes vêm chegando um pouco mais perto aí, né? A Stuart Haas, por exemplo, e um time que caiu um pouco a produção, para não falar razoavelmente bem aí, foi a Hendrick, né? A Hendrick Motorsports aí, por enquanto, vem caindo muita produção. Até vou chamar a atenção depois, quando a gente começar a falar do Chase, talvez a posição de todos os pilotos, né? Hoje, por exemplo, matematicamente, o Jimmy Johnson não teria pouquíssimas chances aí de ser campeão no ano que ele estaria, se fosse o campeonato regular, ele estaria já mais de 130 pontos do líder. Elião? Então, Leonardo, acho que desde o Kentucky, mais ou menos, né? Desde aquela vitória do Kyle Busch lá quando entraram com esse novo pacote, né? A Hendrick caiu, teve uma queda bem grande, né? E a gente só vê aí Joe Gibbs Racing, a Penske dominando os finais de semana. A equipe a Stuart Haas, né? Stuart Haas, digamos, o carro do Kevin Harvick, né? Talvez seja o único carro Chevrolet ali que você vê sendo fator nas provas, né? Mas mesmo assim, sem tanto sucesso. A gente vai falando dessa prova de Darlington, né? O Cal Edwards venceu, né? Uma prova que eu pessoalmente achava que era do Denny Hamlin, né? Como você citou, né? Aquela vitória dele lá em Charlotte, que não foi uma vitória onde o carro dele teve um grande desempenho. O que eu chamo a atenção desse final de semana de Darlington, né? Até uma coisa que meio que me. Não que me incomodou, mas eu achei um pouco estranho assim, foi como no final de semana, final do ano passado em Homestead, né? Os pneus se desgastando muito rápido, né? Praticamente ninguém tendo sucesso com a estratégia dos dois pneus. É legal quando você tem quando os pneus não duram mais de um instint, né? Mas chega uma hora que fica até meio complicado para quem tá vendo a corrida, né? A cada 15, 20 voltas que tem uma bandeira amarela, entra todo mundo e troca os quatro pneus, sabe? Eu acho que acaba até atrapalhando um pouco na lógica da prova, né? Enfim, é uma opinião pessoal, pelo menos, né? No mais, é mais uma prova onde a gente viu essa força da Joe Gibbs Racing, que a cada final de semana, tá um ano que eu lembro do Pedro até, né? Ele falava que que se desconfiava muito quando a Joe Gibbs anunciou o Cal Edwards se eles teriam condição de colocar quatro carros fortes para competir semana a semana, e eles estão mostrando aí mais do que nunca que eles têm total condição de manter esses carros com condições de vencer a cada final de semana. Leonardo? Realmente, Elião, vem mostrando aí que tem condições de vencer, sim, né? Mas me parece, eu vejo que o Cal Edwards é um carro que agora que começou a engrenar, parece que agora que o Cal Edwards começou a realmente a ter uma entonação com o time aí, né? Realmente corresponder o que se esperava um pouco dele aí, né? Parece que o Cal Edwards não tem péssimos resultados, mas parece que agora o Cal Edwards realmente começou a melhorar aí e mostrar um pouco mais que ele tá aí para fazer aí, né? Até que por obrigação dele, vamos colocar assim, né? Então, olha, o Cal Edwards realmente tá na hora dele trabalhar aí, tá na hora dele. Chegou o momento, que o momento agora é o X, né? Chegou o momento dele mostrar realmente o que ele faz, que ele sabe fazer, que ele sabe andar, né? O cara aí já tem também três vice-campeonato aí, que querendo ou não, não é para qualquer um o cara ter tudo isso daí, ser o segundo colocado durante um ano todo aí, ter um bom trabalho desse daí. Elião, vamos agora para ritmo. Tem mais alguma coisa de Darton ou não? Não, não, não, não. Então vamos para. Desculpa, que eu acabei comentando a prova de Darlington, né? Mas Falei de Darlington. é de Darton mesmo. Vamos agora então para ritmo, né? Para falar da Federated Auto Parts 400, que aconteceu sábado à noite agora, né? A corrida aí, a última corrida do campeonato regular, uma corrida teoricamente tranquila, né? Uma corrida teve apenas seis bandeiras amarelas, nada de muito grave aí, né? Só um incidente um pouco maior aí com os três carros, com três carros, o 23 e o 46 e o 95. Teve também o carro 95, ele acabou batendo no caminhão de serviço, né? Onde que envolveu mais carros aí. Mas todas as bandeiras amarelas foram detritos e não por aconteceu realmente uma bandeira amarela. Então, uma corrida muito tranquila aí, né? E vimos aí um passeio do Matt Kenseth, né? O que foi o vencedor da corrida. O Kyle Busch foi o segundo. O Joe Logano, né? O Joe Logano que foi o pole. O Joe Logano largou pela 10ª vez na primeira fila. Impressionante o número aí do Joe Logano aí, né? Ele gerou 25 voltas. O Denny Hamlin também chegou a namorar ali um pouco a liderança ali, mas não teve jeito não. Foi um domínio realmente muito grande do Matt Kenseth. Por ali ele ficou, por ali ele chegou, por ali ele ficou e ficou ali na primeira posição. O Kyle Busch não conseguiu acompanhar o ritmo dele, apesar de ter chegado bem próximo, né? Cerca de 1 segundo aí atrás. Mas não, realmente não teve muito jeito, não teve muito o Kyle Busch que fazer, não. Foi isso mesmo. Vitória do Kenseth, de Logano, o Kyle Busch segundo, Logano terceiro, o Eric Mirola, né, para se garantir aí no Chase aí, né? Foi o, perdão, ele não conseguiu se garantir pro Chase. O Eric Mirola com impressionante quarto lugar aí, foi o quarto colocado, né? O Dale Jr. foi o quinto. O Denny Hamlin o sexto, Gordon, Keselowski, Johnson e Bauer fechando o top 10 aí. O Cowers, que havia vencido no Dart, foi apenas o 11º colocado, né? Infelizmente ou felizmente, né, o Eric Mirola e o Casey Kane ficou de fora. Eu penso que o Casey Kane realmente foi até o momento, a maior decepção do ano, ficando fora do Chase com o carro da Hendrick Motorsports aí. O cara não conseguiu nenhuma vitória no ano e ficou fora do Chase até por pontos. Realmente, para mim, já começa uma decepção do ano aí. Já é um carro a ser pensado aí. Talvez não aposentar o Jeff Gordon e sim trocar esse cara aí a troco já pelo Chase Elliott, por exemplo, né? Mas vamos esperar aí, porque o Casey Kane, ele tem um bom passado, ele tem um passado agarrido aí, né? Não sei o que vai acontecer com o Casey Kane aí. Talvez é a hora dele mudar de equipe, mudar outros ares aí. Quem sabe conseguir conquistar uma vaga aí na Roush, né? Para tentar fazer um trabalho diferente aí. Elião, vitória do Matt Kenseth, conseguiu sua quarta vitória no ano. Agora ele igualou o número de vitórias com o Jimmy Johnson e o Kyle Busch, né? Ambos aí com quatro vitórias, os três pilotos com quatro vitórias. Elião, o que você viu de mais interessante na corrida lá em Richmond? Então, Leonardo, eu gosto muito de pistas curtas, né? Mas essa prova desse ano foi chata pra caramba, né? Acho que foi ano passado que o Keselowski liderou também mais da metade da prova, né? Tanto é, Elião. Então. Só que te cortando, tanto é que as corridas noturnas em Richmond foram. Não vai ter mais agora a corrida noturna, vai ter só a corrida durante o dia em Richmond, né? Li essa notícia aí semana passada, um pouco antes da corrida, né? Não vai se correr mais em Richmond à noite, vai correr só durante o dia. Creio que deva ser por causa desse fator aí, onde que o ar limpo está fazendo a diferença e as corridas vêm se tornando monótonas. Que todas as corridas noturnas vem tendo esse caminhão de voltas lideradas aí, uma coisa mais monótona aí. Elião. Então, no mais, a mesma coisa que eu falei no outro post, né? Um passeio da Jill Gibbs Racing com a Penske ali no cangote dela ali, e foi isso. Os carros da gente que sofrendo, né? Acho que o próprio Casey Kane, eu acho que a eliminação dele também se deve a essa queda de rendimento. Até o próprio Jeff Gordon meio que ele não passou sufoco, né? Mas se a gente tivesse mais uns dois vencedores diferentes, e ele tivesse um azar aqui e ali, ele correria um sério risco de ter ficado de fora, né? No mais, tinha uma corrida chata, para ser um pouco crítico, né? Não foi, não gostei muito dessa prova, porque short track a gente normalmente espera a prova mais, os pilotos mais aguerridos, né? A disputa ali mais lado a lado. Eu também não sei se é um pouco do layout de Richmond, o pacote de aerodinâmica, não sei, mas ficou bem a desejar essa prova. Verdade, Leon. Eu vi a corrida, achei uma corrida muito tranquila, uma corrida sem muitas trocas aí, ficou muito aquilo ali mesmo, né? Eu não gostei da corrida, corrida tranquila Leonardo, aí. Oi, Leon. muita gente acho que não reclamou, porque foi a Joe Gibbs Racing que venceu, né? Que esse panorama desse domínio, né, certamente é relativamente novo, mas se, por exemplo, se em vez dos carros da Joe Gibbs fossem os carros da Hendrick e o Jimmy Johnson vencido, aí sim você ia ver muitas críticas a essa prova. Mas como o time dominante agora até aqui é outro, né, eu acho que isso acaba ficando em segundo plano, né? Verdade, Leão. É, eu também. Talvez por ser uma. Por ter, ser um. Quem se tive ser o vencedor aí, realmente não teve muito esse alarde ainda. Mas para mim foi uma corrida muito tranquila, uma corrida sem muitas diferenças, sem muitas trocas aí. Corrida monótona aí. Então, aí não mudou nada aí. Até separei aqui depois para falar no bloco do Chase aqui, né? É, foi, esse ano tivemos poucos pilotos indo por ponto, por vitórias, né? Uma diversidade muito baixa aí de vitórias aí, né? Tivemos aí três pilotos com quatro vitórias, né? Então só aí já são 12 corridas já de são 12 corridas onde que quatro, três, apenas três pilotos venceram. O ano passado só o Keselowski venceu três corri quatro corridas. Né? Depois tivemos uma mistura muito grande aí. Os três pilotos da Hendrick vencendo três corridas. Né? O ano passado foi muito diferente. Tivemos aí seis ou sete pilotos com uma vitória. Esse ano tivemos apenas três pilotos com uma vitória. Então, um ano bem diferente, realmente diferente aí, esse ano de 2015 aí. É, mas eu vejo que as coisas se embaralhou um pouco mais aí, né? É, após esse novo pacote aí que a NASCAR lançou e propôs aí, né? Creio que isso aí realmente é o que vem ajudando aí. Bom, Elião, o campeonato, pessoal, no, que é o número, os números do campeonato, acho que nem adianta você nem passar, né? Porque o que vale realmente aí são as vitórias aí. É, quem foi pro Chase? Não foi ninguém do que diferente que já tava aí já. Voltamos daqui a pouco então, né, Leão? Para o bloco do Chase. Vamos repartir o bloco aí, né? Vamos voltar para o bloco do Chase, onde que vamos realmente falar aí do Chase, né? Vamos aprofundar o assunto do Chase aí. Voltamos daqui a pouco, pessoal.